casa da resposta. Se ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Confia e espera, não é pros fracos. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Não importa qual o tempo da espera, o importante é a certeza da resposta. Se ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Confia e espera, não é pros fracos. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Quem quer a bênção de Deus, levante a mão e dê glória pra Ele. Aleluia. Olha aqui. Andam dizendo por aí, devemos mudar a nossa forma de falar. Eu já ouvi dizer: vamos falar de novos milagres, vamos contar novas histórias pra ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Me disseram pra parar de falar de Abraão, pois o seu filho entregou. Mas como eu faço isto? Mas como esqueço isto? Se até hoje ninguém usou a fé que Abraão usou. Oh, aleluia. Mandaram parar de falar de Moisés, que tocou no mar e o mar abriu. É, mas como eu faço isto? Mas como esqueço isto? Se até hoje ninguém usou a fé de Moisés. Olha aqui, ó. Eu vou continuar falando dele. Eu vou continuar dizendo deles. Oh, eu nunca vi alguém assim, com a fé de Abraão, que entregou seu filho, filho que nele tinha uma grande admiração. Jesus numa cruz pra morrer, filho unigênito, filho primogênito, que pode se entregar. Oh, não importa qual o tempo da espera, o importante é a certeza da resposta. Se ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Quem quer fé, que está recebendo a bênção de Deus, joga a mão pro alto, deu glória pra Ele. Não importa qual o tempo da espera, o importante é a certeza da resposta. Se Ele diz que a porta vai se abrir, pode ter certeza, ele abre a porta. Confiar e esperar não é pros fracos. Receber vitória também não. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas mãos. Então espera, então confia. Deus traz bênçãos em tuas povo mais feliz da terra. Cadê a geração eleita que vai morar no céu? Cadê o povo que gosta de dar glória a Deus? Então vem cantar comigo. Vem se alegrar comigo nesta noite. Porque somos adoradores. E Deus está procurando você. Você que é fiel. Que venha Ele a este lugar. Para o adorar em espírito e em verdade.